odeio dizer que eu te avisei. Eu odeio dizer que eu te avisei. Que tem se sua placa é berrada? Que tem se fumar baseada? Que tem se não sai da sua casa? Se corre no rap, cê faz na clicada? Que tem se falar que cê é punk? Que tem se coxar mãe no tanque? Gasolina abastece seu tanque, mas pode queimar tudo no mesmo instante. Tem que ter muita bala na agulha, tem que ter a melhor estrutura, tem que ter cocaína da pura, mais cara das putas e um oitão na cintura. Que tem se falar que cê é preto, ser pesado mas não ser obeso, ser ousado mas não ser viado, quer ser chavaiado mas não quer ser preso. Eu odeio dizer.